pela rua toda noite, todo dia, ouvindo notícia dos heróis que voltaram da guerra do Bananal. Daí pintou a convocação da seleção. Saiu protestão, valendo dólar. Pelé pegou na bola e invadiu como quis. Invadir o país, quer que cê me diz? Invadir o país, quer que cê me diz? Ronaldo era um cara que tinha maior tara pro futebol. Ronaldo não tem time, ele mesmo se define franco atirador. Eu só quero ver gol! Ronaldo é meio punk, já foi hippie, já foi junk. Virou e foi pra aviação. Entrou em crise, saiu do ar. Foi ser piloto, sem prever e sem radar. Invadiram a terra, Ronaldo foi pra guerra. Invadiram a terra, Ronaldo foi pra guerra. Caçando no ar, disco voador. Passaram 2000 anos pros humanos não entenderem qual a razão, ainda não, da sua própria existência e o valor do seu planeta. Invadiram a terra, Ronaldo foi pra guerra. Invadiram a terra, Ronaldo foi pra guerra. Invadiram a terra, Ronaldo foi pra guerra. Invadiram a terra.